EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Electronic Arts. E será esta a minha última intervenção, única e última intervenção, na edição de hoje de 8 de julho, de janeiro de 2013. Esta é, portanto, a primeira edição do ano de 2013. Vamos aqui ouvir nesta edição uma composição de Dub Taylor, de 1976, e chama-se Lumière, parte primeiro. Eu digo que esta é a minha única intervenção por um motivo muito simples, tem apenas... Aliás, esta obra tem 17 minutos, passa um bocadinho do nosso tempo, mas ainda assim vale a pena conferir. É mesmo isso, quanto ao nosso programa vamos ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui, vamos agora ficar então com a obra de Dub Taylor. O tema, como já disse, ou a composição, chama-se Lumière, parte primeiro, é de 1976. Poderia, de forma muito sincera, dizer várias coisas sobre a obra, mas pretendo que o ouvinte também descubra um bocadinho daquilo que irá propor-se a escutar. Eu despeço então, continuo sendo uma boa noite e até à próxima semana. Thank you. Ha ha ha! ago, the American spacecraft Discovery 1 went from half of the entire body to the moon. Then that turned out to be the moon. E Antenna Web.